Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E há dois elementos importantes. Primeiro, a necessidade do cuidado com o engano do maligno, e segundo, às vezes estamos fracos na carne, na nossa vida material, mas estamos fortes em Cristo. E é sobre isso que vamos compartilhar lendo o capítulo da Bíblia. Tá bem? Sempre lendo um capítulo da Bíblia por vez. Irmãos, eu reforço essa necessidade. Nós comemos hoje, também tomamos água, ainda mais nesse calor, e respiramos. Precisamos comer para viver, nos hidratar, respirar. Assim é com a vida espiritual. Quanto mais nós estivermos alimentados, saciados na nossa sede, respirando, temos chance de uma vida mais saudável. E quanto menos dermos atenção à vida espiritual, e nós erramos nisso, vivendo basicamente do alimento que é servido na igreja, no final de semana, no meio da semana, ou em algum devocionário. É importante que você se alimente, sacie sua fome e sede, respire todos os dias da sua vida. Falo isso primeiro para mim e também para vocês. Leio na devocional de abertura do GIF, uma mensagem para todos nós nessa abertura. Um bom dia nos foi desejado, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Nesses pequenos versículos, encontramos dois preciosos conselhos: viver como sábio e aproveitar bem o tempo. No primeiro ponto, somos alertados sobre a necessidade de obter sabedoria, isto é, prudência, diligência. E isso vem de Deus para nós. Somente o Senhor nos auxilia a desenvolver com sabedoria as múltiplas inteligências com a capacidade de fazer conexões criativas para crescer e servir amor. A segunda recomendação tem relação direta com o tempo. Este refere-se a cada oportunidade que surge na vida. Infelizmente, desperdiçamos muito do nosso tempo sem trazer nenhum benefício para nós próprios, para os outros e principalmente para o reino de Deus. Vamos orar nessa abertura. Senhor Deus, ajuda-me a viver com sabedoria e aproveitar melhor o meu tempo. Ensina-me a ser sábio como Jesus, para viver mais produtivamente para a sua glória. Ajuda-me a não perder tempo tão precioso em coisas sem valor. Ensina-me a olhar para Jesus e aprender com ele como usar melhor o tempo que me deste para cumprir a tua vontade. Santo Espírito, por favor, me auxilie e me mostre quando estiver perdendo tempo com as coisas que não valem a pena, que eu possa resgatar o meu tempo para empregá-lo da melhor forma para te servir e acrescentar coisas boas a esse mundo. Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Leamos, portanto, capítulo 11 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo. Aqui é o apóstolo Paulo, irmãos, irmãs, com o objetivo de tornar evidente a falsidade de alguns auto-intitulados, perdão, apóstolos de Cristo. Paulo se vê obrigado a comparar sua vida e obras em Cristo com as atitudes desses falsos mestres que estavam dividindo a igreja em Corinto e colocando os cristãos contra o verdadeiro mensageiro do Senhor. Ao ter que apresentar suas credenciais e falar de suas virtudes para aqueles a quem tanto amava e tanto conhecia, Paulo ironiza sua situação e comunica a seus leitores que só estando fora de si para verbalizar tantas jactâncias e obviedades, como aliás apreciavam fazer os falsos apóstolos. Então veja, é um momento de defesa do ministério e um alerta de como esse ataque que ele estava sofrendo é proveniente do maligno, era proveniente do maligno. Diz no versículo 2: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Que beleza isso, irmãos. Somos a noiva de Jesus Cristo, esposa, e temos um único esposo, que é Cristo, e nos apresentamos a ele como virgem pura. O zelo é a expressão que retrata o cuidado extremo, o ciúme, nesse caso, de Deus para com o seu povo, a noiva Israel, no Antigo Testamento, Isaías 54, 62, Oséias 2, e Cristo no Novo Testamento, de modo pleno e absoluto, muitas vezes identificado no Novo Testamento como noivo, sendo a igreja personificada como sua noiva. Paulo era reconhecido como pai espiritual dos coríntios e amigo do noivo. Por isso, tinha a responsabilidade de garantir a saúde e a educação espiritual e moral da virgem, a igreja não maculada por falsas doutrinas, e conduzi-la pura ao casamento fiel e eterno com o noivo. Bendito seja o Senhor. Versículo 3, irmãos, irmãs: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém de vós tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que creio terdes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Vejam que há todo um conflito. A estratégia da falsidade é que ela, de fato, não é toda mentirosa. Prestem atenção. As meias-verdades sempre são maiores e mais perigosas do que as maiores mentiras. Então, a estratégia da falsidade é que ela, de fato, não é toda mentirosa. Há sempre elementos de verdade em seu contexto, um pouquinho de verdade, isso torna ainda mais sagaz e perniciosa. Os inimigos de Paulo eram judeus, também estavam apresentando um Jesus de acordo com suas próprias doutrinas judaicas. Aqui os vários partidos da Igreja de Corinto. Os coríntios estavam aceitando conceitos de um espírito de escravidão, de medo, de mundanismo, em vez de apresentarem o fruto do espírito, que é a liberdade, o amor, alegria, paz, coragem e poder. Historicamente, líderes religiosos hereges, despóticos, quer dizer tirano, tá bem? E carismáticos têm sido mais ovacionados pelo mundo do que os santos servos do Senhor. Não tenha dúvida disso. Líderes religiosos hereges são muito mais aplaudidos do que os homens que Deus levantou. Por isso, os crentes e as igrejas precisam ter cuidado para não se deixarem influenciar pelos superapóstolos ou eminências, conforme a ironia usada por Paulo, e assim se afastar da verdade. Irmãos, isso é importante até os nossos dias. Cuidado para não se deixar influenciar por superapóstolos, eminentes apóstolos, e se afastar da reta doutrina. Versículo 6: Pois, ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro? Mas quando estava presente convosco e passei a necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Que Deus nos abençoe nisso, aqueles que são missionários em tempo integral, que não sejamos peso. Que toda oferta, toda dedicação seja fruto de liberdade, espontaneidade, desejo de adorar o Senhor e não um constrangimento, um peso para as pessoas. Paulo usa uma expressão muito rara em grego para construir uma metáfora em relação ao procedimento dos falsos apóstolos. O termo aqui produzido por pesado no grego tem a ver com a atitude predatória de um peixe oriental que primeiro paralisa. Esse peixe, primeiro ele paralisa, hipnotiza sua presa, para em seguida devorá-la tranquilamente. É isso que nós temos visto acontecer nos nossos dias. E ao longo desses 2000 anos. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Acaia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Preste atenção, irmão, irmã. Era comum nas regiões da Grécia, a província da Acaia ficava ao sul, onde se localizava a cidade de Corinto. Dê uma olhada no mapa. No século I. Os mestres religiosos e filósofos itinerantes receberem por qualquer ensino que ministravam. Era prática. Deu o ensino, recebia. Paulo, contudo, havia decidido em seu coração não cobrar nada pela proclamação do Evangelho e discipulado cristão, embora aceitasse ofertas voluntárias. Ele decidiu aceitar a oferta voluntária, mas decidiu que também não cobraria nada, conforme o ensino de Cristo. Os falsos apóstolos alegavam que o ensino de Paulo era fraco e sem qualidade acadêmica. É até cômico isso, irmão. Nós estamos falando de um dos alunos mais exemplares de um grande mestre, chamado Gamaliel. E ele não se vangloriava disso, da sua formação acadêmica, e, pelo contrário, entregava-se a Jesus de graça, como Deus te deu por nós. Por isso a obra era de graça. Na verdade, desejavam que Paulo passasse a cobrar por seu ministério e assim se igualasse a ele. O apóstolo se nega a proceder assim. E insiste em continuar sua jornada de pregar e testemunhar o dom gratuito de Deus. Irmãos da Macedônia e da igreja em Filipos foram movidos pelo Espírito e supriram todas as necessidades do apóstolo do Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas que se dedicam integralmente a essa palavra têm as suas necessidades, sofrem. Tem fome, tem sede, mas isso não pode ser uma moeda de barganha. Nós temos que nos entregar por completo a Cristo e esperar que outras igrejas, como foi Filipos, por exemplo, os irmãos da Macedônia, Filipos, foram movidos e suprirem, que essas pessoas sejam levantadas e supram as necessidades daqueles que pelo Evangelho vivem. Continuemos. Versículo 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos. Estava falando desse que cobravam. Obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com as suas ações, com as ações que merecem. Então, nós não temos que cobrar nada, mas depender em tudo da graça, do amor, do poder de Deus, da provisão de Deus que há de tocar em corações para que nós continuemos o anúncio do Evangelho. E aí Paulo vai para o segundo bloco, dizendo-se fraco na carne, quantas vezes fraco na carne, mas forte em Cristo Jesus. Afirmo uma vez mais, versículo 16, que ninguém me considere louco. Mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez. Paulo está se comparando a um insano, irmão. Quem entregou sua vida, quem não cobra nada, quem decidiu dar-se como Cristo se deu. E nós somos considerados loucos mesmo, malucos, pelos que estão próximos, familiares, igreja, irmãos em Cristo. E Paulo se diz, né? Eu sou um insensato, perdi a sensatez, considerando que há muitos que se orgulham de acordo com os padrões mundanos. Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Aqui ele usa da ironia que Jesus muito utilizou e os filósofos também utilizavam. Porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Quero me juntar ao apóstolo Paulo e dizer: sou um fraco, irmão. Não passo de um fraco, o principal dos pecadores. Me uno a Paulo ao dizer isso. Sou um fraco. Todavia, naquilo que todos os outros se atrevem a se orgulhar, falando como louco, também eu, seguidor de Jesus Cristo, me atrevo. Ora, são eles hebreus, diz o versículo 22. Eu também sou. São israelitas, diz o apóstolo Paulo aqui, né? Versículo 22. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte, várias vezes. Então, Paulo está tendo um conflito grande com o segmento judaico. Por isso ele diz: eles são hebreus? Eu sou também. São israelitas? Eu sou também. São descendentes de Abraão? Eu sou também. Mas eu posso dizer que eles são servos de Cristo? Eu ainda mais, porque trabalhei mais. Fui encarcerado muitas vezes. E nós somos encarcerados não só nos presídios, irmão. Somos encarcerados muitas vezes em ciladas do espírito, da alma, do corpo. Açoitados mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Aqui é o específico do apóstolo Paulo. Paulo usa uma expressão grega semelhante a alucinado ou doido. Ele está dizendo: eu sou um alucinado, um doido, para expressar figuradamente seu estado hipotético, de total descontrole emocional e psíquico, em função de ter que dar provas da verdadeira, transparente e inegável vida que tinha, que vive desde que conheceu a Cristo. E vai completar, caminhando para o final: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. A tradição era essa, irmãos: 40 açoites menos um. 5 vezes Paulo foi açoitado com 39 açoites. 3 vezes foi espancado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Esse é o apóstolo Paulo. Esse é o homem contra quem eles estavam se levantando. Os judeus costumavam aplicar esse castigo, queridos, como disse, muitas vezes mortal, chamando de quarentena, que consistia de uma sessão de 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39. 8 fustigações são mencionadas aqui. 5 pelas mãos dos judeus. 5! E 3 por autoridades romanas, que usavam varas nessas ocasiões, apesar da cidadania romana de Paulo, que deveria tê-lo protegido desse tipo de castigo, não foi protegido. Deus permitiu que ele sofresse essas aflições pelo Evangelho de Cristo. Que Deus permita o que ele desejar para que nós mantenhamos o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 26. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, ele era judeu, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Queridos, irmãos, irmãs, em todos os lugares, todos os dias, Paulo corria risco de vida por causa do Evangelho. É disso que nós estamos falando quando mencionamos discipulado, viver uma vida de maturidade cristã. Em todos os lugares, todos os dias, Paulo corria risco de vida por causa do Evangelho e dos amados irmãos, como nos relata seu amigo Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Sofreu em Icônio, capítulo 14 de Atos, sofreu em Listra, ainda no capítulo 14, sofreu em Filipos, capítulo 16, sofreu em Tessalônica, capítulo 17, sofreu em Éfeso, capítulo 19. Versículo 27, trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei o frio e a nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Isso é pastorado, né? Não é o que a gente observa no que o Evangelho se transformou. Isso é pastorado. Pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza de que eu, de igual forma, não fique indignado? Pergunta. Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Essa é a alegria de Paulo. Esse é o orgulho de Paulo. Paulo se orgulha da fraqueza, porque na fraqueza a graça de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta. E ele mesmo não tem que se orgulhar em si mesmo, mas ele se satisfaz em Cristo Jesus. Ele fala da sua própria fraqueza, das suas fraquezas. Paulo, irmãos e irmãs, reconhece que a sua própria fraqueza, você que está me ouvindo e olha para si agora e diz: olha, eu tenho fraquezas. Paulo reconhece que a sua própria fraqueza e as limitações humanas abrem caminho para que ele possa experimentar todo o esplendor e poder da graça superabundante do Senhor. Você tem fraqueza? Tem limitações? Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, meu irmão. Você não precisa ficar se achando menor, não. Glorie-se em Cristo Jesus. Glorie-se de que, apesar de ter a sua fraqueza e limitação, o Senhor é contigo, se você está andando com Ele. Por isso, ele chega à conclusão de que, se há qualquer motivo de orgulho e glória, é na obra que a misericórdia de Cristo realizou em sua vida e não em sua pessoa. Irmãos, não é em nós mesmos. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória. Não é em nós mesmos. Nós já morremos lá na cruz. Nós nos gloriamos é na obra de Cristo Jesus, não em nossa pessoa. Ou em algum trabalho que tenhamos realizado. O servo de Deus que exorta os cristãos a não se preocuparem várias vezes, se desesperou por amor à igreja de Cristo, como mostra Atos 20, 19, Colossenses 2, 1. Isso é pastorado. quem está desesperado por amor à Igreja de Cristo Jesus. Isso é pastorado. O resto é piada. O resto é comédia. Esse é o modelo de pastorado, de liderança. Volto a dizer o que já disse algumas vezes. É isso que tem que ser ensinado no primeiro dia de aula de alguém que almeja o pastorado ou uma vida missionária, ou ser cantor, adorador, ou um evangelista. É isso. Não a nossa força. Não, a nossa fraqueza. Mas junto com a nossa fraqueza, a graça de Deus, o favor que não merecemos. Ó Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Irmãos, isso é tremendo. Paulo podia falar com transparência: eu não estou mentindo, não estou com falsidade diante de vocês, não estou falseando a verdade em tudo que relato agora. Isso é pastorado. O resto é piada. O resto é comédia. Eu prefiro dizer até que o resto é tragédia das instituições, das denominações, com suas infinitas reuniões infrutíferas, que não salgam, que não são luz, que falseiam a verdade. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que eu também não estou falseando a verdade. O resto é tragédia. Não é cristianismo, é tragédia. Para encerrar, irmão, em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos com firme propósito de prender-me. Mais uma situação. Irmãos, quando eu digo isso, eu repito, eu digo primeiro para mim. Esse é um modelo para que eu viva até a volta do Senhor Jesus. Não é para os outros. É um modelo primeiro para mim. Também para os outros. Mas num segundo momento. Primeiro, é para que a minha vida se adeque a esse modelo de pastorado a cada dia. Paulo se refere ao rei Aretas IV aqui, sogro de Herodes Antipas, que reinou sobre os árabes da Nabateia no período de 9 antes de Cristo a 40 depois de Cristo. Nessa época, o terrível imperador romano Calígula havia devolvido Damasco para Aretas, pois essas terras já haviam lhe pertencido no passado. E eu encerro. Todavia, através de uma janela, desceram-me da muralha, abaixo, dentro de um cesto, e eu fui livrado das mãos dele. Meus irmãos, eu tenho duas palavras para concluir essa devocional, para que você adentre um novo dia fortalecido no Senhor. A primeira, cuidado com os falsos apóstolos, que a si mesmo se vangloriam, e se vangloriam do nada, ou da sua capacidade de falar, ou do seu intelecto, ou disso ou daquilo, ou do quanto ganham, mas não são nada. E do nada, nada provém, diz um adágio filosófico, popular filosófico. Pode haver, sim, porque na Grécia a filosofia se popularizou. Cuidado com esses falsos apóstolos. Cuidado com essa mentira que se espalha. E que nós ficamos animados ao ver o número de pessoas que estão aqui ou acolá nas mais diferentes denominações. Cuidado, porque Satanás é o pai das meias-verdades. Sempre uma meia-verdade. Porque isso é pior do que as maiores mentiras. São falsos. São obreiros desonestos. Querem se vangloriar. Querem se gloriar, né? Isso é uma vanglória. Fingem-se de apóstolos de Cristo, mas estão preocupados com o seu próprio umbigo, estão preocupados com a sua própria honra, a sua própria, o seu próprio poder, a sua própria condição financeira. Estão preocupados é com isso. E estão preocupados e ocupam, como não tem o que fazer, não fazem missão, não vivem missão, então eles fazem reuniões. Preste atenção nisso. Quem não faz missão, faz reunião. Porque quem não faz missão tem muito tempo para fazer reunião. Tem todo o tempo do mundo para fazer reunião. Porque não faz missão, não vive missão, então faz reunião. Em segundo lugar, somos fracos, sim. Quem pode dizer que nunca pecou? Somos fracos na carne. O apóstolo Paulo faz uma listagem aqui de tudo que ele sofreu. Mas quem de nós não sofreu ataques demoníacos, espirituais, demoníacos? Quem de nós não sofreu contradições na sua própria psique? Quem não sofreu contradições no seu campo emocional, na mente, nos sentimentos? E quem não sofre e não sofrerá até a volta de Jesus, e quem não sofreu as mais difíceis penúrias desse mundo tenebroso? Ah, não, problema financeiro eu nunca tive. Não, não teve problema financeiro, mas teve outros problemas de ordem familiar, no estudo, no trabalho, em relacionamentos, em tantas outras coisas. Eu quero dizer, somos fracos, sim. Podem nos chamar de doidos, alucinados, pouco lúcidos, porque não estamos nos envolvendo com o Evangelho para ganhar alguma coisa com isso. Podem nos chamar de loucos, de insanos. Mas quem são eles, os que nos chamam assim, enviados das trevas? Nós somos é de Cristo Jesus. E por mais que a nossa fraqueza se manifeste ao longo da vida, a graça do Senhor nos fortalece. Eu repito, a graça, o favor imerecido de Deus nos fortalece. Eu sei que sou o principal dos pecadores e não tenho ilusão nenhuma de sair desse status quo, dessa condição. E não quero. Sabe por quê? Se eu quiser, eu seria um mentiroso. Eu serei um mentiroso. Eu assumo diante dos irmãos aqui, das irmãs, para que vocês assumam também a fraqueza. Porque assumindo a fraqueza, se alegrará diante da provisão de Deus, da graça, do Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade. E não precisamos falsear a verdade tentando parecer alguma coisa que não somos. Que Deus os abençoe. E que os irmãos, ouvindo, lendo esse capítulo 11 e ouvindo esse capítulo, estejam muito atentos, atentos e atentas às ciladas do diabo, às meias verdades. E uma delas, segundo ponto que eu destaco, é a falsa ideia de que nós somos fortes. Não, somos fracos. Fracos na carne. Somos fortes em Cristo, que nos fortaleceu na cruz do Calvário e na ressurreição dos mortos, e na sua aparição, e depois na sua ascensão, e no resgate que ele fará, onde nós vamos viver em glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Bendito seja. Glória a Deus. Paulo vai continuar falando sobre espinho na carne e a glória. Eu espero poder ter a oportunidade, se Deus assim o desejar, se o Senhor assim o desejar, de ler com vocês o capítulo 12. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre todo o povo de Deus, verdadeiramente de Deus, seguidores de Jesus, que se espalha sobre toda a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.